ouvir. É, manda um salve pro neguinho aí. Salve. Tá bom pra mim, manda um salve pra Rafa. Salve. Como é que tá? Sub e desço na quebrada, sempre salve pra quem perguntar. Salve. Se tô no parque com os moleques, sempre. Salve. Uns tá trampando, outros no 5-7. Salve. Tem que fechar com os irmãos. Respeito e consideração, resulta em união. Salve. Saudação que uso sempre quando chego, só pra ver se tá bom, se o molho tá azedo. Todo mundo sabe, por isso, antes salve. Não se começa uma conversa assim pela metade. Chega, chega sempre na humildade, sempre chega. Manda um salve pra rapa e fica à vontade. Aproveita pra falar, conversa. Tá o molho do lado de lá. Qualquer coisa cê já sabe, né? Já manda salve. Tá complicado, né? Mas manda salve. Se tá suave, né? Mas manda salve. E vai pagar de mané que leva. Salve. Viaja não, tem que ter controle da situação. Não paga de comédia, mostra que é sangue bom. Tá com os moleque aqui, sossega que tá tudo em casa. Se não for jogar bilhar, vou descer logo ali na quadra. E lá tem fogo que daqui já tô vendo a fumaça. Então relaxa, dá uma bola, não vem arrumar de graça. Cumprimenta a rapa, cheguei. Como é? Salve. Tem polícia na área pra pegar no pé, já mando salve. Atravessa viela, trombo, tio ali, já mando salve. Skate de bike, de moto, de carro na rua, quando passa eu mando salve. É de Guarulhos pra qualquer quebrada, tem responsa, mando salve, cê sabe. Salve. Eu mando um salve pro neguinho ali. Salve. Tá bom pra mim, mando um salve pra Rafa. Salve. Como é que tá? Sobe desço na quebrada, é sempre salve pra quem perguntar. Salve. Se eu tô no parque com os moleque, sim. Salve. Uns tá trampando, outros no 5-7. Salve. Tem que fechar com os irmãos. Respeito e consideração, resulta em união. Vocês pediram, então tá aí, ó. Moleque, chegou. Salve pros vagabundo que sempre representou. Salve, salve, ouvinte, rap de requinte. Sem esquecer das gatas que compartilhamos drink. Salve! Jardim Munira, morena sensual. Cada um foi pro seu lado, espero que esteja legal ao Marabá. Salve! Maloca, barroca, do escadão pra cima é o parque o que toca. Salve, Chaparral, CSU e Fanuc. Pra enxergar os verdadeiros nem é preciso truque. Sempre ligeiro no asfalto, pronto pra dar olé em zica. Já não dizem mais olá, salve é o que identifica. Se tô na praça, na rua, se tô no parque ou na vila, aumenta os decibéis. Salve, salve, família! Moreira, Picanço, Continental, Itapuã, Astela Vista, salve, baby! Até amanhã! Presidente Dutra, salve, truta! Inocop, salve os fortes! Jardim Cumbica, salve os que trinca! São João e Lenise, salve, salve, sem crise. Por onde eu passo, ligo um que diz: salve FLH! Salve pra você também, se é do bem, vamos salvar. Evolução no dialeto, cumprimento pra esperto. Salve pro Feliciano de primeiro nome, Beto. Pra você que só arrasta e estraga a festa, vou deixar meu salve no meio da sua testa. Copiou a mensagem, aqui é rap de verdade. Internamente a nova fase. Salve, salve! Salve, viva e não pela metade. Um gesto simples para com os loucos, porém de verdade. Isso mesmo, música, rap eu mando salve. Ganhou ali a situação, porém escute grave. Não é leve, né, papo? Os loucos confundem os sábios. Mas faz tempo que Jesus Cristo mandou um salve pra nós. Vixe, salve-se quem puder, vai, vai, vai. Se salvou na hora H, creio Deus Pai. Espalhem a todos, publiquem. Sobreviver, viver, SOS, SOS. Gente que faz gente também é capaz. Um salve a todos os mortais, os que não são entre nós. Ok, salve, salve, ok, rapaz. Vive, simplifique dentro dos limites. Viva e salve, é o que me parece. Estou somente de passagem pra ver o que se sucede. Não está a salvo, quem se sente absoluto. Tomou um susto, quando viu a família do mano de luto. Levou um salve dos covardes, eu sinto muito. Sem essas, nunca nessa, vixe, respeito mútuo. Abdica a viver, eu mando um salve no tom. Tô no rasante, na quebrada, é só chegar, tem o dom. Um salve pro hip hop, fazer barulho. Sombra, internamente, ambos loucos de Guarulhos. Eu mando um salve pro neguinho ali. Salve! Tá bom pra mim, manda um salve pra Rafa. Salve! Como é que tá? Sobe, desce na quebrada, é sempre salve pra quem perguntar. Salve! Se eu tô no parque com os moleque é sempre. Salve! Uns tão trampando, outros no 5-7. Salve! Tem que fechar com os irmãos. Respeito e consideração resulta em união. Um salve pra quem me tromba pelo caminho que eu vou. Um salve pra quem me viu em perigo e me salvou. Um salve pra quem aperta minha mão sem rasgação de seda. Um salve pros malucos do basquetebol do Leda. Um salve pra quem for do Amapá ou da Bahia. Pra quem for das falafitas ou da periferia. Eu preferiria que não houvesse divisão, mas já que há. Salve pra quem tá aqui e quem tá lá. Salve, salve pra tremada explorada. Um salve pra quem tá na madrugada, sei é muita treta. Um salve pros loucos e também para os caretas. Pra quem tá perdido eu mando salve e que Deus te salve. Pra que saia dessa e não seja um alvo. Salvem as baleias que as sereias eu salvo. Salvem as mulheres que sabem descer do salto. E pra quem sabe o refrão aí, vamos cantar bem alto. Salve!